Retorno 643, solo 35, ao livrar direito, 121 décimo 9. 219, ao livrar. É, 643, Livrando Cisco 8. Boa noite, voo no 643, prossiga táxi via táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para o nosso Pátio Principal. Gente, Alfa, Kilo, Pátio 3, ele vai reportar, voo no 643. Fala Salvador, boa noite, voo no 805, estacionante da Alfa, da Bravo, transação de tráfego para Natal. Aguarde autorização. Seria a saída para mim? Doutor, você só comprou o show que acabou de pousar, não é isso? Voo no 805, solo. Voo no 805, bingo. Ok, protocópia. Copia. Autorizado Natal, nível 370, via Apesulo 10. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipa. Controle 119.8, código transponder ao 5041. Autorizado Natal no 370, na Apesulo 10, saída Puca, transição Zipa, decola da 10 com curva à esquerda. 119.8 é o controle, 5041 é o transponder para o voo no 805. Cotejamento está correto, neste procedimento táxi. Camarada nessa, para acionamento táxi. Voo no 020. Precisa? Seu táxi será para o gate 62. Solo confirmando no 020, ingressando no 62, positivo? Acho que é no gate 62. Boa noite. Boa. Volume 643, irá prosseguir o táxi via pátio 3, pode ingressar no pátio principal, o seu gate será melhor. A posição remota 1-3 do pátio 1. Gente, vai prosseguir no pátio 3, ingresso no pátio principal, remota 1-3, o gol no 643. Afirma. Salvador, boa noite, gol no 794, formação Alfa. Boa noite, eu vou à posição e TAP, desço até o 50. TAP, até o 50, gol 794. Salvador, boa noite, eu vou para 084. Papa Zero, airplane, go ahead. Salvador, boa noite, eu vou para 084 Heavy Destination, Lima Echo Mike Delta, Madrid. On the stand 10, and has got information, Bravo. I will be ready for stop in about 5 minutes. Europa 084, clear to Madrid, flight level 330 via Upper Zulu 10. Antor takeoff, runway 10, left turn in Puka, the pathway, depart transition. Scott code 5042 and depart control 119.8. Read back. Europa 084 to Madrid, initial level will be 330, expecting runway 10, will be the seaport transition, Puka seaport transition, on the squawk 5042, after takeoff 119.8 with control. Jordi back correct, repair to red, push back and start up engines. Okay, read back was correct, and the sound was clear for push and start. Clear, report ready for that. I report ready for push and start, rep 084. Salvador, gol 1805, está no gate 03, para pushback sanamento. Está autorizado, reposto para o táxi. Está condenado para o táxi, gol 1805. Atingiu 050, gol 714. Desce para 2000, M13, autorizado aliança. 2000, M13, livre de aliança, gol 714. Paulo Salvador, gol 1805 para o táxi, 3 horas e 10 de autonomia, treinando Maceió, 9:30 a bordo. Paulo Salvador copiou o gol 1805? O gol 1805 para o táxi, 3:10 de autonomia, Fernando Maceió, 9:30 a bordo. Copiado 9:30, 3:10, Maceió, autorizado táxi Índia Alfa, até o ponto de espera, pistão 0, no ponto de espera, chame a torre 118, decimal 612. Autorizado táxi Índia Alfa, no ponto de espera, 18:30 para o gol 1805. Tá vindo. Boa noite, azul 4062, 210 para 1550. Boa noite, 3.000 pés, ajuste 1013 e chegada na Mari. 3.000 na Mari, 3.400. 2 Salvador, gol 1805 no ponto de espera da 1-0. O 205 autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 1-10 graus, 08 nas. Autorizado, alinhar e decolada, 1-0, gol no 805. Tá vindo. Salvador, boa noite, eu vou Series 4, understand 1-0, ready for a startup push? Opa, 0-4, clear, 5-4 tax. Yeah, for push, send a start, Rafa will report for taxi. Boa noite, 05, decola o 55, controle 119, decimal 8, tem uma 1. 19-8, obrigado, uma boa noite, 08, 05. Boa noite. 7-4. Sete, torre 18-612, gol 1-7-4. Controle Salvador, boa noite, gol 1-8-05, decola na PUCA. Boa, sobe 370, PUCA, transmissão Zipar, 1-8-05. PUCA, Zipar, 1-8-05, 370. Salvador, Golno 714, boa noite. Boa noite, Golno 714. Tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista no zero, vento 1 no 0 grau, 089, registro 1013. 1013, entendido, livre pouso, Golno 714, pista 10. Afirma. Controle 5897 West, pista 0 para 150, vamos lá, seu bravo. Web 5897, desce até o 040. 040, 5897. Azul 4062, desce para 2013, autorizado LS. 2013, livre LS, 4062. Europa, Juliet, 4 crew, taxi by taxiway. Juliet in Alpha, ready point contact tower 118.6. Europa 04 here, taxi holding point 10 by Juliet and Alpha, and we're ready tower 186 back. Bye. Controle 5900L, pode voar, tá? Autorizado, está bem. Tá, 5900. Gol 1714, solo 0200, ali vai direito 121 nesse monólogo. Direito 219, gol 1714. Sim, sobe estrito 350, chama o centro agora, 12545. Centro estrito 350, 2545, 1805, obrigado, ontem. Tudo bem. Paulo, boa noite, Hugo, no 714, livrando na Fox, escuta, boa noite. Boa noite, Hugo, no 714, prossiga seu táxi via Taxi Alfa, Kilo, seu táxi será via Pátio 3, para o gate 04. Alfa, Kilo, Pátio 3, para o 04, Hugo, no 714. Afia. Salvador, boa noite, RUP 084, approaching 101, ready. Boa noite, Europa 084, clear, line up and take off, runway 10, wind 110 degrees, 08 knots. Clear to line up and clear to line up and take off, runway 10. Copy the wind, you please confirm initial altitude. Say again, please. Yes, requested initial altitude. Will it be clear, restricted level, or another initial altitude? Europa 04, wind 1.